Papo, direcionamento na posição 9. Autorizado, chame táxi de recurso total. Autorizado, camarada, papá. Foi pro 9030, tá? Afirmo. Agora tá, deve fechar. Bom dia, eu vou 1897 com fim, só um instante para a cópia, o ajuste 1020. Oi. Não, é com Índia 2000 pés, autorizada a final 10. É zero, correto. To the flight level to Recife. And then here we stand by to copy QNH 1020. Juliette Romeu, parte da base, pitou a sua paralela, confirmando? Pronto para a cópia. 607, prossiga. Salvador Guarulhos, nível 360, Zulu 10. Pista 10, curva direita, Dael, Leda, Pós-Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5075, Gol 9607. 288, alterno 260. 288, 260, bom dia. Portão 5, chame pronto, nome 07. Camarada 07. Bom, o Golf, passar para o táxi com 1976 a bordo. Autonomia de 3 horas e 40, confio. Golf papá, vem de táxi até através do portão 5, vai seguir a aeronave da Gol, que puxou no portão 1, segue como número 2 para a decolagem de Salvador. Seu Gol, só falta de usar o táxi até através da posição 5, após atingir a aeronave da Gol, e fez o que a posição 1, não consegue mais o Gol, foi o topo. Para o táxi com 9030, 1110 a bordo, 3 horas e 5, autonomia perna natal. Na sua direita, ponte espera via Índia. Alfa da Porta Espera, 18.6, quando pronto, ajuste 1020. Uma boa viagem, 9030. Bom dia, Alfa, 18.6, quando lá, graças a você. Vamos lá,

3 Gol. Decola 5 0 0 3. Conseguiu novo, bom papo, obrigado. Táxi via Índia. Via Índia, vou voltar com a espera da 1-0. Tomei o Romeo do Índia. Meta final 1862, boa. Boa. Boa, Salvador, é o ato da 6570. Ato 6570, Recife, aguarde a cópia 1020. Positivo, 1020, aguardando a cópia Recife, obrigado. O 6570, a saída prevista, qual que será? É a Pucaracaju. 4 da FIP, puxa, estiramento, 4 da FIP. Autorizado, o trip já está aqui. American 90, it's the ground. You copy? Ok, Salvador to Recife, flight level 350 via Upper Reef 58. After the clock, turn left, Puka, departure, Aracaju transition, Salvador 120, decimal 8, and call code 5135, America 982. Passou externo, 36, 1-0, Alberto Índia. Afirmativo, o Silvio vai para 1-0 ou 1-7? 1-0, atenção 1-0. Gente, quanto na aproximação, aguardando a autorização de pouso, 737-800, tomando a cabeceira 1-0 para a linha, para decolagem. Ah, em aproximação, aguardando a tocar livre, Índia. Último controle no 20-8, bom voo. 208, gol 9030, obrigado. Escola da Bata com proa norte, em coordenação com a torre 186, o controle no 208 e o transponder 0195, mais direto comigo. Oi Salvador, bom dia, gol 9030, Puka, passa 1500 metros. Voo 9030, sobe o nível de voo 390, vigilância radar. 390, gol 9030. A bordo, chame a torre 18612, o ajuste 1020, mais de 7 metros. Papapá, Marcos Gillette Romeu, repasse quando pronto para o táxi. Recife, tá pronto, cópia. Salvador Recife, nível 330, para o ISC 58, pista 90, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 120, decimal 8, transponder 5134, ato da cargo 6570. Positivo, está autorizado Recife, nível 330, Upper Whisky 58, decolando da 10, curva esquerda, Pucaracaju. 5134, 1208. Correto, no pátio 3. Chame pronto, Abson 6570. Camará pronto, obrigado. Romeu, vento no 60 graus com 190 nós. Vendo com plano 9, Romeu. Golf, Golf, papá, contato radar, sobre manter o nível de voo 360. 360, quando possível é né, pá? Gente. A previsão é de uns 15 minutinhos. Afirmativo. Decolar de Salvador 02, prossegue então para a Vida Nova, mantendo sobrevoo na escuta permanente da Torre de Controle de Salvador, o MacJet Romeu. Para reportar iniciando sobrevoo em Vida Nova, na escuta do controle da torre, na escuta da torre permanente da MacJet Romeu. Afirmativo, informa que irá ficar condicionado ao tráfego de Salvador, ok? Afirmativo, condicionado ao tráfego, senhor. Bom dia. Bom dia. Portão 3, aguarda para o pushback. Solo 607, posição 5, pushback, acionamento. 607, portão 5, aguarda para o push. Guardando 607. Bom dia, o meu é com Índia à sua frente, pátio 3 autorizado adentro ao sinalizador no pátio de carga. Versículo 514, informo Capsule 44, voando agora sul do norte do aeródromo, mantendo mil pés, não vai interferir com a decolagem. Autorizado a LAND pela pistola 0, vento 160 graus, 12 nós, 5514. Tem pushback, acionamento do 607. O 997, portão 3, autorizado também, chantagem. Não sobrevoe a vestida com a Alva Zero, formando o MacJet Romeu. Ok, já está iniciando o sobrevoo, vamos manter a posição aqui, senhora. Está ciente do trip decolando da Alva Zero Romeu. Golf Papá, voa e eleva. Eleva, Golf Papá, obrigado. Bom dia, tá 3153. Centro Hotel, autorização 360 Garel. 3153, muito bom dia para o Galeão, tá pronto para a corte? Afirmativo. Autorizado Galeão, nível 360, peso Lu 10, pista Monteiro, curva direita, saída Israel, Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5132, tá 3153. Decolador 6570, Bordene com a equipe de solo, se tiver condição de iniciar o push com esse Gol que está puxando no 5 sem interferência, está livre. Se não puder, aguarde o táxi do Gol e após prossegue o push. 7670, vai acionar um motor na presente posição, depois ele iniciar o push, por exemplo. Fecha. No 897, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera, 18:30, quando pronto, 1020, boa viagem. Gol 607 para o táxi, 175 a bordo. 3 horas e 50, alterna agora, Galeão. No 607, segue a nave da companhia via Índia Alfa, ponto espera 18:30, o ajuste 1020, tem uma boa viagem. Índia Alfa, seguindo a aeronave da empresa, 18:30, ponto espera, um bom dia. Golf Papá chama Centro Recife, frequência no 288, alterna 260. 288, 60, boa. Boa noite, 97, autorizado ali ainda na pista 10, vento 160 graus, 109. Prossiga. Bora, Salvador, tá 3153, tá puxa, assinamento também. Dúzia, tá livre, pushback, chama táxi. Confirmado, tá livre, 3153? Afirmo, tá livre, pushback, chama táxi. Após a corrida do Boeing da Gol, ali mantendo pistão zero. Aviso só um instante para a bata, o ajuste para o Tia Juliette, Novembro, Quebec, o ajuste no 020. Sideral 9970, para autorização. Bom dia, Sideral, para Teresina, só um instante, me ligue. Bom dia, aguardando. 0897, decolada Zulu 1, chama controle da 0.8. 0.8, 0.8, 0.8, bom dia. Salvador, Golno 897, bom dia. Golno 897, contato radar. Sabe, mantenha o 360, vigilante. 360, Golno 897. Informo o tráfego, o Robson 44 sobre o Tipo Norte, modelo 500 pés, não vai interferir com a sua decolagem. Zero decolagem, pistola 0, vento no 60 graus, no 0 nós, gol no 607. Ok, iniciou a decolagem no 0, gol 607. Tá 3, 153. 172 a bordo, 3 horas e 50, Adriana Campinas. Autonomia? 3 horas e 50. Lili Táxi 3153, Pátio Indial, ponto de espera 1862, 1020, boa viagem. Pátio Indial, 3153, bom dia. Decolado, olhos 1-3, me encontrando da 0.8. 208, bom 607. Controle, bom dia, gol 607. Gol 607, contato radar, sobe, mantém o 360 vigilante. 360 vigilante, é o 607. Autorizado Sierra Juliette, Novembro, Quebec, nível 080, Tony Yank, pista 17, curva direita, saída da El, após direto, controle 120, decimal 8, transponder 05 visual, ou vai sair inicialmente no 08, no 80, até, vai, e após cancela no 05. Permanece curva direita, só que agora corrido axé mil pés estrito, aguardando a ascensão do controle. Chama em 128 Salvador e o transponder é o 5112, o Kilo Papa Vista. Mata com 3 a bordo, chame a torre 18612 para acionamento da colagem de Papavito, o ajuste 1020, boa viagem. Control American 980, please push back into start gate 11. American 980, it's approved, push back into startup, report back. Quatro Alvo 73. Prossiga, Rio, bom dia. Bom dia, para transmissão de cuidado por nível 370 para o Recife. Número 2, só um instante, Rio, o ajuste 1020. No 53, decolado 17, no controle 120, decimal 8. 208, Maria. 3. 153, passa 1000 pés. No 53, contato radar, sobe ao 360, vigilância. Ao 360, estou 3053. Escuta para Vitor. Gol 897, chama Centro Recife, frequência 1251, 133-25, alternativa. Recife 251, alterna 1325, boa noite, não Vitor, policial decolagem pista no 7, vento no 60 graus, no 0 norte. Delta, bom dia, guarda-copa é 1020 para Manati, 1021 para Manati. 55 no 4, centro Recife. 12685, alterna 2545. Dora Bante Centro, 2085, alterna 2545. Control American 980, request taxi. Taxi approved by MAA, Pro Taxi India, Alpha 200.1010, Queen Wedding, call tower 118.6, K.